sei, 9134. Alfa Papa 207, Solo 42, Solo 121, decimal 1, livrando a direita. Bom dia. 211 agora, 4207, livrando a direita. Isoco a pista, 1000 pés, o voo na 739. Voo na 739, vento 190 graus, 08 nós, pista molhada, livre pouso. Livre pouso, voo na 739. Julieta, 4207. São de 11 horas para 12, 9 milhas, está no localizador, cruza 3.300 pés em descida, na sua sequência para pouso. Você está autorizado a interceptar a final e a IES X-Ray 3198. Esse tráfego prossegue redução, chamada estabilizada 3198. Foto Serra November, livre da restrição de altitude na posição e SAP, se mantenha 3.000 pés, ajuste no 095. 3.015, Serra November. Aproximação, só previsão de chuva leve a moderada, certo estimado 1 no mil pés e pista molhada. Mantenha aproximação e reparte visual com o campo. Gente, patral 2780. Oi, Salvador, bom dia, para a montada da Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. É o 45, já troca o seu ataque de decolagem. Já estou autorizado agora na minha 4A. E a localidade de destino, Charles Serra Romeu? Cruz das Almas, senhor. Gente, Charles Serra Romeu, autorizado direto com o Proa Norte, vento 190 graus, 069, já parte fora do solo. Fora do solo. M1-140, pronto? 1739, solo 44, livrando à direita, solo 121, décima 1. 21, Aurora, 739. Charles Serra Romeu agora no cruzamento da Sassá, decolando para nós. Afirmativo, Charles Serra Romeu. Decolou aos 44, chama controle Salvador em 120, décima 8. Decolando aí, chama agora o controle Salvador 120, décima 8, grata. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1621, pronto, com espera da 10 atrás de 3. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 4207, mantente da Juliette. Vai manter antes do Juliette, 4207. 2770, aguarda para ingressar no principal. Aguarda para ingressar no principal, 2770. Setor norte, a fim de livrar os tráfegos na final da pista no zero. Charles é o meu. Girando para o setor norte e para pilotar no centro. Sua escuta permanente. Para... Poderia confirmar a radial distância de Serra Novembro e Juliette Lima? É, a distância 459. E a radial ideal? Saída? 309. Gente, guarde só um minuto o copo, prepara a subida a mão. São 3198, mantém a aproximação sobre o campo, chuva leve, a moderada, pista molhada. O último tráfego avistou com 800 pés aproximadamente. Reporte visual com o campo. Volta 3198. Correio, nós vamos 9134, tem condições de decolar a partir da Charlie. Sim, mantenha o ponto de espera. M1140, pronto para cópia? Tango Juliette Yankee Kilo, pronto. Pronto, Afonso. Frisado Salvador, Serra Novembro, Juliette Lima, nível 120, decola da 17, curva esquerda, perfil da MOM. Segue conforme a rota do plano. 5031, o transponder. 12080, controle o Juliette Anquilo. Afirmativo, autorizado para venda, Juliette Lima, conforme o plano. Decola da 17, curva esquerda na saída MOM. Transponder 5031, controle 12080. Juliette Yankee Kilo, confirme somente o pátio e o PLB. O pátio é o PLB é de 0. Filho único, sente. Pode ser no meu ataque de decolagem, 295.015. Boa viagem. O Juliette Yankee Kilo. Salve, Salvador. O azul 2780 e a Livrana Eco na sua escuta. 2780, bom dia. Alfa Kilo, pátio 3 autorizado. Posição de entrevista 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 4 Lima, ciente 2710. Meu nome é 48, taxi 06, 2 horas e 24, autonomia, Natal. 106? Sim. Direita ainda, ponte de espera 1895, 1015, boa. 30, 295, boa, 1015. Oi, Fox, já não lembra? Oi, Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, mantém aproximação, teto estimado 900 pés, chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte visual. Chama a visual, Fox Serra Novembro. Azul 9134, seria uma previsão? Pelo menos, Felipe. Somente mais uma aproximação. No caso, a gente não pode fazer a decolagem com uma distância menor, com uma separação menor, por conta de possibilidade de arremetidas. Então, você vai ter que aguardar um pouquinho. Então, 3198, solo 49, solo 121, decal 1. Bom dia. 21, bom dia. Solo de Salvador, bom dia, o Centro 3198, ligando agora na sua escuta. 3198, Alfa reporta antes da Juliette. Alfa chamando antes da Juliette, 3198. Normal, baixo trabalho, Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, vento 180 graus 08, mais livre pouso que estão 0. Reposto para 10, Fox Serra Novembro. Azul 9134, ali mantendo 0. Ali mantendo, 9134. Ingressa Juliette até o portão 3. Ingressa Juliette até o portão 3, 4207. Voo 9739, segue o azul à sua frente. Ingressa Juliette, portão 4. Tira o azul à frente, Juliette 4, no 39. Fox Fox Serra Novembro, solo 51, livrando à direita, solo 121, décima 1. 121, décima 1, Novembro. Solo, Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro. Bom dia. Confirma intenção de parte? Eu vou atravessar. O aeroporto vai lá, mas está. Gente, segue via Alfa Kilo para o pátio 3. Chama para ingressar no pátio principal, o Posto Serra Novembro. Alfa Kilo, pátio 3, chama lá para ingressar no principal, Serra Novembro. Bom, no 621, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 621. O azul 2770. Após a aeronave da Gol à sua direita, ingressar a Juliette. A mesma vai passear no 4. Você prossegue via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre 2895, com ajuste na 095, a boa meta. Após o voo, vai ingressar no pátio principal Índia, chamar a ponto de espera da 10295 azul 2770. Azul 86140. Pronto, 4. Pronto. Maceió 350 autorizado, VP do 97, Teorago, pode direto. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5125, transponder, 1208, controle. 9134, decolou 53, controle Salvador, 120, décima 8, Mogi. 208, obrigado. Tava pronto, 1-2. Olha. O Lutão 3198, após o azul à sua esquerda, ingressa Juliette, portão 9. Voz Azul, Juliette 9, 3198. Pegou Salvador, gol 1094. 1094, bom dia. Fortaleza, prepare a subida Momo, aguardando o cofre. Prepara Momo, aguardando. Confirme. 1895. Ingresso ao pátio, Fox Terra Novembro. Mantenha a posição, Fox Terra Novembro. Vai seguir na retaguarda do tanque, vai seguir pro norte. Semana posição 3198, posição 9, é isso? Sim, posição 9. 9, sim. O Fox Air November segue o tanque. Controla os portões, chama na Lima. Gente, livre táxi, ingresso na 17, repartilhado e pronto. Voo no 621, controle Salvador, 120, décima 8, decolou 55. 208, bom dia. Frequência livre. Controle Salvador, voo 1621, decolado, iniciando curva direita para evitar formação. 1621, contato radar na decolagem, saída da El, sobre o nível de voo 360, da El 360, quando possível pro de da El, pro voo 621. Gente, voo da El. Israel, obrigado. Inspecionamento, sempre tá. Tramatante, manhã 140. Mais um pouquinho, curva à esquerda, proa 040, senhor. 040, livre, 9134. Excelente, azul 9134. 2770, iniciando o início da rolagem do gol, falei em manter 90. Pode voar ali, mantendo 0, 2, 7, 0. São Frutti. 5144, transponder, 208, controle. Autorizado 370, vamos para Fortaleza, Amper Zulu 19. Decola da 10, primeira curva esquerda. Saída 1, transição Frutti. 5144, o transponder 208, o controle. vai depois da Zulu 19 Bangu, depois Nabucco. 9094, correto, chame pronto, 62. Camarim está no portão 06. Sierra November, Lima Mike na Quebec, mantendo posição, chame Turri para o cruzamento. 1895. Agora foi para cruzar. Sierra November. Controle, após desvios, a possibilidade de coordenar a Caju para o 9134. Guarde coordenação. Obrigado, senhor. Voo no 648, decolou ao 58, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo no 648, decolou 58. Voo no 648, contato radar na decolagem, saída UCA, sobe manter o nível de voo 350, vigilante. UCA 350, voo no 648. Que quilo? Tem livre ingresso, apaixonado e pronto, no 97. Azul 2770, livre decolagem, vento no 70 graus, 08 nós. Decolagem da 10, azul 2770. Estou a 055, livre de desvio, voo no 648, reporte a terra. Ok, reporte a terra no 648. Do 9134, após desvio, voo Aracaju. Após desvio, Aracaju, 9134, obrigado. Fox Sierra November, autorizado cruzamento, táxi até o pátio 5, a estacionar a frequência elite. Ok, bom dia. 612, reportarei. Azul 9134, chama Centro Recife, frequência 12545. Alterno 2685. Ok, senhor, muito obrigado. 2545, 2085. Até daqui a pouco. Controle azul 2770, bom dia. Azul 2770. Contato radar na decolagem, a saída coral. Pode manter o nível de voo 180. Física vigilante. 180, autoriza a curva direita por de coral lá? Né? Autorizado direto coral. Grato. Tente o Vitor e McVay confirme somente o horário do plano. Tente, ainda não consta no sistema, eu vou checar e chamo pra cópia o Vitor e McVay. Para o táxi do Sané 6140, 2 horas de autonomia, alterna Recife, POB de 77. O Sané 6140, táxi livre Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95. O no 0 no 5 ajuste. Recife Taxi, Ponte Espera, 295 Torre, Janeiro 6140. O 1621 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, gol 1621. Juliette, estilo 1 minuto para decolagem. T48, qual sua proa no momento? Está mantendo a proa de Aracaju, magnética 056, por mais ainda 20 milhas nessa proa. Proa de Aracaju, chame Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, boa. Boa. Que eu aguarde. Mantém livre táxi via pista e livrando na Papá. A estacionar fica excelente. Salve Salvador, Onérica 229, no Travésia 6. Pode prosseguir até o Pátio 3, Onérica. Porta alterna. Afirmativo, estou seguindo até o Pátio 3. Posição 06, push 7 acionamento. Só um minuto pro push, 094. Autorizado para o acionamento no 62, chama para o chat. E o acionamento semana? Ou 09, 04. Ao 06, controle 1-2-0-8. 08, obrigado. Bom, viu, Sané 6140. Sané 6140, saída 350, saída PUCA, vigilância radar. Na PUCA, vigilância Sané 6140, solicita voar na proa 050 para essa formação. Gente. Controle do Sané 61, 40, solicita voo na prua 050 para essa formação. Está livre de rio na prua 050, Sané 140. Livre de rio, Sané 140. Controle do Sané 6140, devido à formação, solicita voo Aracaju da presente. Subir de Juna, apoio de Aracaju, 090 para Recife, já pronto para cópia? Cuidado para Recife, nível 090, decola da 10 curva à esquerda, no perfil da ponte, via Golfo 677. Aciona 0260 transponder, controle operando em 120-180. Tony McRae, confirme para o B. Pronto para o acionamento, Tony McRae. Destaque, voo 1094, 3 horas 32 de autonomia. Alterna João Pessoa, seu amigo 159. 59, 3 e 32, tinha uma pessoa, Libertar, que bateu no Índia, ponto espera 1895, ajuste 9095, uma boa viagem 9094. Libertar, que bate o Índia, quando pronto 18952, pela pessoa, pegou 0094. Salve Salvador, muito bom dia, o azul 4207 para Guarulhos, a guarda-costas. Prepara da Elfa, um minuto. Pode. Ao Salvador, América 229, informando o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Gente, América, bom dia. Torre Salvador, 1094, da Gol, próximo ao posto de espera da 1094. 1094, a linha decola, vento 150 graus, 089. A linha decola, da 10, Gol, 1094. Como 094, decola 15, controle 120, décimo 8. Bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 1094, na saída Momo Francisco. 1094, contato radar na decolagem, saída Momo, sobre mantém o nível de voo 370, centro de vigilância. Vigilância até o 370, voo 19, compreendido, 1094. Controle da 2770. Siga 2770. Próxima coral, solicita manter 160 final. A gente mantém nível no 60. O controle, o gol 1094, para evitar informações, é necessário voar na proa 340. Viu na proa 340, o gol 1094. É, o que? Veio pela metade da mensagem. Proa 340 e qual o restante? Livre desvio na proa 340, gol 1094. Agora sim, livre desvio, proa 340, muito obrigado. 2770, mantém nível de voo no 60. Chame o controle de Lelos, frequência 120, decimal 1. Serviço radar encerrado. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 51, 5000, transponder, 1208, controle. Gentilmente, confirma o transponder. 51, 56. Desculpa, não, copiei. 51, 56. Autorizado, então Guarulhos, liga de voo 360, via Anfezulu 10, saída da El Leda Motiva, controle em 120, decimal 8, e 5156, transponder. Azul, 4207. 4207, correto, chame pronto, que estiver em funcionamento. Salvador, um bom dia, TAN 3191, informação Romeu, ponte 5, apresentação para o Galeão. 3191, ponte 5, continuando, ponte 5? 07. 07. Gente, está pronto para quatro? Afirmo. Galeão autorizado, 340, VP novembro 857. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Rumi. 5151, o transponder 208, controle. 340 autorizado para o Galeão, Amber novembro 857, decola com curva direita, saída da El Leda, após Leda e Rumi. Aciona 5151, no controle 1208. Correto, 3191, chefe pronto, puxa o estacionamento, 7. Chama, animal. Pronto, nova Tango, Litor Lima, que seja, passe 3, pronto, táxi, 4 a bordo, 4,5, autonomia, alterna, Mateo. Tolima X-Ray autorizado, parte 3 no Índia, onde espera 1895, 1598, boa viagem. Parte 3, principal, 1895, quando pronto, a 10, grato, bom trabalho. Approach, good morning, go 1162 with information Quebec, status plus traffic plane level 220. Go 1162 is called IDEN, and they clear descent flight level 050 via Mari arrival. Confirmed, descent flight level 050 Mari arrival, go 1162. Ouro 094, chama Centro Recife no 2545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, boa tarde. E pegou o Victor Lima, que vem, bom dia novamente, essa ponte espera pronta. Victor Lima, X-Ray, a linha decola, vento no 40 graus, 109. Solo azul 5, azul 4, 2, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Copa 207, portão 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4207. Mr. Linux, pode descer para o controle 208? Afirmativo, decolou 24, controle 120, décima 8. Vitor Lima X-Ray. 208, bom trabalho. O controle, Papa Tango Vitor Lima X-Ray, boa tarde, na Conde. Lima X-Ray, saída 090, saída Conde, vigilância radar. 090 na Conde, vigilância, Vitor Lima X-Ray. Autonomia de 4 horas e 50 minutos, Ribeirão Preto. Aprovado táxi com a 207 via Índia até o ponto de espera 110. No ponto de espera com a torre 1 no 8.95, ajustado em 1015.1. 1015 ajustou, 1895, chama a torre do ponto de espera até lá, tem mini táxi, o azul 4207. Confirme o nível, o Oscar Papai X-Ray. A gente tá operando o instrumento, o Oscar Papai X-Ray. Negativo, tá abaixo dos mil aí, o Oscar Papai X-Ray. Salvador Tower, good morning, Azul 4207, holding short, 10 ready. Azul 4207, clear line up and take off, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear, line up and take off, runway 10, Azul 4207. O papai que foi na escuta? Do 4082, a sua identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1095. 050 via mar e 1095, ajuste 4082. Voo 1162, descente 2000 feet, QNH 1015, via a electric way of runway 10, report established. E QNH 1015, clear, IRS X-ray 10, we report, stabilize to go 1162. QNH 3504, contato 1199. Papai, X-ray, na escuta do solo. Azul 4207, decola os 29, controle 120, décima 8. Bom dia. 208, Azul 4207, take you, so long. We're departure, good morning, Azul 4207, passing 1000. Azul 4207. Radar contact on departure, flight level 360 via dial departure. Dial departure, clear, climb up level 360, Azul 4207. Controle, opere 120.8. Autorizado com passo, falamos de voo Galeão, nível 360, Irume, upper November 857, ponto, pode comparar em plano. Decola da 1-0 com curva direita na saída da Eulês após voa Irume. Após intercepção por November 857, aciona 5405 e controle 1208, é o voo 1556, sentindo a informação Romeu. Correto, portão 4, sendo quando estou aperfeiçoando. Sim. Controle Salvador, boa, bom dia, 1864 da Gol, passa 210 para 1970, tente da Romeu. Gol 1864, a sua identificação, vando para a Bog para interceptar a chegada Mari, desça via Mari para o nível 060, ajuste 1070. Desce via para o 060, Gol 1864. Possibilidade do WhatsApp está presente? Até o perfil de chegada, o gol 1864. Sem problema, mantenha o perfil 1864. Forma número 3 na aproximação, gol 1864. Gente, 1864. Salvador, 3191, ponte 07, puxa estacionamento. Quem me chamou? 3191, portão 07, puxa estacionamento. Autorizado, 7 no táxi, 3191. Chama no táxi, 3191. Romeu, autorização 340 para Guarulhos. Quem que chamou? Delta 3895, autorização 340 para Guarulhos, com informação Romeu. Zero, contact tower em 118.95. Hotel 118.95, go 1160. De voo 340 já aprovado. Salvador Tower, Go 162, establish IOS X-ray 10, passing Altamaca. Go 1162, continue approach, estimated ceiling 1000 feet, report runway inside. Report runway inside, Go 1162, just confirm, is the runway wet? Still wet. O 4082, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado LSX-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 no 095, reporte estabilizado no final do ILS, o azul 4082. Bayside, go 1162. Go 1162, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Clear to land in runway 10, go 1160. All 25. 251 and 33, 25 backup, Azul 4207, thank you, so long. Primeira curva direita após a colagem, fechando a subida da Leda Motiva. Auto Interceptor, piso 1 no 0. 5404, código transponder, controle 120.8. Tá 3895 autorizado com roda, nível 340, conforme decola da 10, cor da direita, precisa é o letra Mótiva, interceptar o uniforme do Lu no 0, Piraí, um bate, uniforme do Lu 44, o transponder 5404 e o controle 1208. Correto, chegando no topo, para o push back funamento, 3845. Chamará. 3, 1 vazando para o táxi, 115 a bordo, 3:35, alterna campina. Autorizado, táxi 3191, até o ponto de espera do 10, via pátio e táxi Índia. No ponto de espera, 2:18.95, ajuste no 0-4, tem um bom voo, bom dia. 10-14 agora, pátio Índia e no ponto de espera, 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia. One 162 on the ground at 38, ground 121, decimal 1. Some of the ground 121, go 1162. On the ground, good morning, go 1162, runway evacuated via Foxtrot. 1162, welcome, Pax Alpha, maintain position before Juliet. Taxi via Alpha, maintain before Juliet, go 1162. Torre, bom dia, tá 3, 191, próximo, ponto periscópio, São Zero. Então 3191, a linha decola, pistola 0, vento 120 graus, 08 nós. A linha decola, zona 0, T3. 191. Juliet, takes taxiway Juliet, stand 03. Taxiway Juliet, gate number 03, go 162. Patango, Vitor Lima, X-Ray, confirme a exceção de desvios. Afirmo, senhor Lima, vários desvios aqui, informações. Agora melhorou, agora estamos procurando o conte direto aí, mais 14 mil vagões. Gente, Vitor Lima, X-Ray. Escuta. Clareza, 5/5. Alto e claro. Azul 4082, passou Duna, está estabilizado no localizador. Azul 4082, complete 9. Procedimento LS X-Ray, chame a torre em 198.95. 1895, até já. São 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Da EL para 340 e quando tiver por via direita, devido à informação bem na segmento de decolagem.